Eu inventei 10, 11 anos sofrendo com esse filho meu quando era preso. Tudo que tem dentro de casa eu vendo pra comprar. Aí, mixtape, Borja City Records, Câmara de Gás, Yurtz Rap. Ele era um menino bom, um menino sadio, nunca foi nem médico em tempo de pequeno, né? Obrigado, mãe, obrigado, pai, por estar sempre comigo, me livrando de todos os perigos, sendo meus amigos. Obrigado, mãe, obrigado, pai, por estar sempre comigo, me livrando de todos os perigos, sendo meus amigos. Tudo começou em 86, dando a luz a um jovem, um cabra da vez. Olhava para o céu, agradecendo a Deus por ter nascido aquele menino. O tempo passa, o tempo veio, o tempo foi passando, e aquele moleque logo se formando na escola da vida, ele foi se criando. De dificuldades foi passando. A noite chegava, o dia passava, em noite em claro minha mãe chorava, pedindo para Deus pra me livrar da morte. Pois hoje eu estou bem, eu encontrei a luz. Pois hoje eu estou bem, porque eu aceitei Jesus. Mãe, pra mim, eu sei que dói. Pai, pra mim, você é um super-herói. Super-herói, super-herói. Obrigado, mãe, obrigado, pai, por estar sempre comigo, me livrando de todos os perigos, sendo meus amigos. Obrigado, mãe, obrigado, pai, por estar sempre comigo, me livrando de todos os perigos, sendo meus amigos. Mãe, hoje estou pedindo muito obrigado, você viu eu dando os primeiros passos, sempre do meu lado, guiando o caminho que eu tenho que seguir. O tempo foi passando e eu gostando mais de você e a mãe, que sempre nos ensinou a vencer o que eu seria. Sem você nunca faltou nada na nossa mesa, Natal e Ano Novo, você e meus irmãos, todos unidos. Perto de você, se eu estava triste, você ia me aconselhar, fazendo de tudo pra me ajudar. A dificuldade que eu tive no passado, você estava comigo. Eu nunca ia imaginar que eu fazeria, mãe, você chorar. Ficou preocupada quando eu tive meu primeiro ataque epilético. Meu pai e minha mãe me socorreram tarde da noite. Minha heroína não dava valor para o seu amor. Hoje aqui estou pedindo desculpa, por favor. Quando encontrei Jesus, minha vida mudou. Com Jesus e com você, conheci o primeiro amor. Yeah, conheci o primeiro amor. Obrigado, mãe, obrigado, pai, por estar sempre comigo, me livrando de todos os perigos, sendo meus amigos. Obrigado, mãe, obrigado, pai, por estar sempre comigo, me livrando de todos os perigos, sendo meus amigos. Obrigado, mãe, obrigado, aí, pai, por estar sempre comigo, todas as mães, me livrando Saida, de todos os perigos, Pequena, Maurília, sendo meus amigos. Andréia.